Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Peraí, chegou mais alguém aí, ô Raios. Hoje aqui tá cheio de gente, a sala tá entupida e o clima está melhorzinho, porque a semana passada nós tivemos 15 graus abaixo de zero e ainda o aquecimento pifou em metade da casa. Bom, vamos começar assim mesmo. Hoje eu queria retornar aqui uma velha apostila chamada Notas sobre Simbolismo e Realidade, que além de esclarecer alguma coisa sobre o que nós estivemos falando nas últimas aulas, também prepara vocês de algum modo para o curso O Esoterismo na História e na Vida Presente, que eu devo dar agora em fevereiro. Isto não fará parte do curso, mas eu garanto para vocês que ajuda. Tem alguém lá embaixo? Então, essa apostila ela está acessível na minha página e acho que também na página do seminário, né? Notas sobre Simbolismo e Realidade. De maneira que vocês podem facilmente ter acesso, mas não é necessário o texto para acompanhar, porque o foco aqui não é o texto. Estou usando o texto apenas como um lembrete para nós podermos tocar em certos assuntos. Eu vou ler uns pedacinhos aqui e comentar. Eu começo assim: há três métodos de uso corrente para a explicação do símbolo. Primeiro, o método etnológico, que refere às intenções e valores de uma cultura em particular, ou de várias delas comparativamente. Então, qualquer símbolo que você nota ali é, evidentemente, uma construção cultural e, portanto, uma expressão da mentalidade de um determinado povo, de uma determinada época. Segundo, o método psicológico, que os refere às estruturas mais ou menos permanentes da psique humana. É o que você observa, por exemplo, em toda a obra do Jung, né? Quer dizer, os símbolos são uma linguagem da psique humana. Você observa também tem no livro do Erich Fromm, A Linguagem Esquecida, onde ele fala a linguagem dos sonhos, também é a mesma coisa. Você está referindo, né, o fenômeno chamado símbolo a determinados mecanismos mais ou menos permanentes da psique. E terceiro, o método esotérico, às vezes também chamado tradicional, no sentido do Guénon, que refere o símbolo a uma intencionalidade supra-humana. Quer dizer, o símbolo ser uma espécie de linguagem divina. Esses três métodos são redutivistas. Os dois primeiros, ostensivamente, o terceiro, veladamente. Reduzem o símbolo a um véu, a um disfarce de normas culturais implícitas, no primeiro, de anseios ou temores inconscientes, no segundo, e no terceiro, de realidades metafísicas. Nenhum dos três, portanto, nos responde à pergunta: o que é o símbolo? Fingindo respondê-la, substitui-a pela pergunta: de que o símbolo é símbolo? Quer dizer, o que que o símbolo está simbolizando? Eu digo: bom, essa pergunta é inteiramente legítima, mas ela não responde o que que é um símbolo, afinal de contas, né? E tendo-nos dito o simbolizado, pretende que aceitemos isso como conceito de símbolo, como o homem que, interrogado sobre o que são as palavras, respondesse indicando as coisas que elas nomeiam. Esses três métodos desviam a nossa atenção do fenômeno símbolo, enquanto tal, e a dirigem às causas reais ou supostas da produção do símbolo, escorregando do que para o porquê. É o expediente clássico de quem não sabe do que está falando. Isso não quer dizer que eu saiba também do que estou falando. Eu também não sei exatamente o que é o símbolo, mas estou propondo apenas uma investigação séria a respeito. E eu tenho algumas dicas de por onde entender o fenômeno. Dito de outro modo, esses três métodos tomam por implícito que uma interpretação de símbolos, desde que se feche num sistema mais ou menos completo, coerente e fundamentado, já é por si uma elucidação suficiente da natureza do símbolo. Confusão idêntica de quem tomasse a interpretação exaustiva de uma obra poética, ou mesmo de várias, como resposta suficiente à questão que é a poesia. Muito bem, na medida que nós estamos aqui nos preparando para o curso sobre o esoterismo, é interessante observar que, para a maior parte das pessoas hoje em dia, o esoterismo é um fenômeno totalmente separado da vida social, política, econômica, etc, etc. E isto é um erro monstruoso. Por quê? Porque você ainda tem sociedades esotéricas iniciáticas operando aí. Você tem centenas de taricas, você tem a maçonaria, você tem isso, mais aquilo. Então, isso aí já é uma coisa importante. Segundo, este é o fato fundamental. O esoterismo e as iniciações são o elemento fundamental da hierarquização social. Um sujeito pode ser, ocupar um lugar mais alto na hierarquia por ter mais dinheiro, por ocupar um posto, ou por ser famoso, etc, etc. Mas o fenômeno chamado iniciação o separa realmente do restante da humanidade. De maneira que qualquer sujeito que seja iniciado em qualquer coisa, maçonaria, ou tarica, ou sei lá onde, e que saia por aí falando de igualdade democrática, ele está mentindo. Ele sabe que isso não existe, que ele é diferente dos outros, e que ele está num lugar mais alto da hierarquia, e que ele está, de certo modo, influenciando mais o curso das coisas do que a massa humana. Então, o fato de a ciência política ignorar o fenômeno esotérico já mostra que 99% dela é a história da carochinha. Porque o fenômeno fundamental da diferenciação do poder está esquecido. Né? Então, por exemplo, imagina que o sujeito é um mestre maçom. Ele sabe de coisas que a massa não vai saber jamais. Tá certo? E ele tem contato com outros que também sabem. Então, quer dizer, a posse dos conhecimentos fundamentais é o que diferencia o homem que tem poder daquele que não tem. Cargos públicos, eleições, etc, etc. Tudo isso aí é apenas um véu. A diferença fundamental é entre quem tem as chaves da máquina social e quem não tem. Ora, vamos dizer, a ciência do poder político é um dos elementos mais fundamentais das chamadas iniciações de pequenos mistérios, que existem desde não sei quando. Isso será um assunto do curso, né? Como é que isso funciona? Então, o simples fato de a ciência política, a sociologia ignorar isso aqui, ou às vezes até tratá-lo com uma certa superioridade, como se esoterismo fosse uma espécie de superstição antiga, já superada pelo progresso e pelas luzes. Progresso e luzes que são noções inventadas pela maçonaria, que é uma iniciação. Então, quer dizer, tudo isto não é uma coisa séria. É? Ou nós estamos aqui a fim de entender como funciona a sociedade humana, ou nós deixamos que ela funcione do jeito dela e nós somos apenas massa de manobra. Tá certo? Então, evidentemente, um estudo sério disso não tem. Não é uma tomada de posição a favor ou contra, ou a iniciação em geral, ou a esta ou aquela organização esotérica. Nós queremos entender a coisa e não se trata de tomar posição. Né? Aliás, isso é a coisa mais característica do Brasil. O Brasil, com 18 anos, já tomou posição com relação a tudo. Né? Já tem a sua opinião pronta e sai defendendo e estuda uma coisinha ou outra só para justificar aquilo. Não tem a noção da confrontação de hipóteses. Não tem mesmo. Quer dizer, aquilo que o sujeito tem, o sentimento de concordar, o sentimento de concordância para ele significa a verdade. Eu digo, ah, mas o sentimento de concordância é apenas um dos elementos que compõe a verdade. Se separado dos outros elementos, ele é evidentemente o caminho da falsidade. E se você concorda com algo, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar para você: e se não for assim? E se for o contrário? Daí somente pela confrontação das hipóteses, que é a definição do método científico, é a confrontação de hipóteses opostas, contrárias ou diferentes, é a essência do método científico desde o tempo de Aristóteles. Se você não faz isso, então o que você quer é algo que te dê um sentimento da verdade, um sentimento de estar na razão. Esse sentimento, bom, ele pode ser muito importante para certas pessoas no começo da sua juventude, por quê? Porque ele não está em busca da verdade, ele está em busca, vamos dizer, da consolidação da sua personalidade. E as ideias a que ele adere são partes da sua personalidade, são parte da sua identidade. Então, por isso, são tão preciosas, ele tem que defender aquilo. Tá certo? E eu acho que hoje em dia, eu não acredito em praticamente nada do que eu acreditava aos 18 anos. Eu tive que mudar de ideia a respeito de praticamente tudo. Mas será que foi fácil? Mas, por exemplo, eu fiquei 8 anos me intoxicando de marxismo. Né? E, evidentemente, eu tinha essa sensação de concordância. Por quê? Porque eu simplesmente não conhecia alternativas. Então, quanto mais eu lia aquele negócio, mais eu me persuadia. Na hora que você começa a pensar E se não for assim, bom, aí pode dar uma certa insegurança e você sente que isso é uma ameaça à sua personalidade. É um atentado contra a sua identidade. Então é natural que você se apegue à defesa daquelas crenças, mas em tudo isso você não penetrou na questão objetiva. Você está apenas tentando resolver um problema íntimo seu, um problema de autodefinição, não é isso? E, portanto, é tudo uma questão de autoimagem, no fim das contas. Ora, se você não é capaz de destruir a sua autoimagem 20 ou 40 vezes ao longo da vida, você nunca vai aprender nada. E, aliás, depois que você aprende a fazer isso, você entende que essa destruição sistemática da autoimagem é a verdadeira base da personalidade humana. Nenhuma imagem, nenhum desenho que se faça de uma pessoa corresponde à realidade dela. A característica mais fundamental do ser humano é não ter esta forma, não ter esta imagem. Tá certo? Ele não é um desenho, uma forma, um esquema que você possa fixar. Ao contrário, o ser humano é uma força criadora. Ele não, por assim dizer, ele não tem forma, mas na verdade, ele é a sua liberdade. E a liberdade, por definição, não tem forma. Então, tudo o que você sabe, por exemplo, a respeito de uma pessoa, você pode ter muita informação sobre ela, mas o conjunto que você sabe sobre ela é ela. Faz o seguinte: pega a pessoa que você mais conhece, sua mulher, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão. Soma tudo que você sabe dele e, em seguida, você faz a abstração do fator liberdade. Elimina a liberdade interior dele. O que sobra na sua mão? Sobra um fantoche, não uma pessoa real. O que caracteriza a pessoa real é que tudo que você sabe dela pode se revelar falso no instante seguinte. A pessoa pode, por exemplo, melhorar ou piorar. Você conhece uma pessoa há 50 anos, de repente o nego comete um crime. Você vai, o que aconteceu? Bom, ele simplesmente não era daquele jeito que você pensava. Aliás, não era nem do jeito que ele pensava. Outras pessoas, em vez de cometer crimes, elas melhoram formidavelmente. Às vezes abandonam a carreira de crimes, né? Não é isso? Então, se a pessoa não tem esta liberdade, esta possibilidade de mudar mil vezes, ela não é um ser humano. Ela é apenas uma imagem. É, por assim dizer, um personagem de romance. O personagem de romance, uma vez fixado no papel, não muda mais. O Dom Quixote é o Dom Quixote para sempre, o Raskolnikov é o Raskolnikov para sempre, e assim por diante. Bom, claro, os personagens de romance nos ajudam a entender algo dos seres humanos, mas eles não são seres humanos. Eles são imagens fixadas de momentos de um processo de transformação que poderia, em princípio, continuar. Você sabe qual é a continuação da vida do Raskolnikov? Não podemos imaginar. Ele, né, virou um homem bom, casou com a Sônia, teve filhinho, etc. Mas é o contrário, ele pode ter voltado à vida de crime, você não sabe. Porque o romance tem um ponto final, né, e o personagem não muda mais. Mas o ser humano só tem um ponto final na morte. Enquanto ele está vivo, ele pode mudar. E essa capacidade de mudar é justamente o que o define. Então, a busca de uma autoimagem é um elemento importante no começo da vida, claro. É como se fosse um cartão de visita que você apresenta para os outros, tá certo? Você tem um para eles e tem outro para você mesmo. Às vezes, em geral, não coincidem, mas você precisa dos dois. Mas isso é só um instrumento. Você pode mudar de autoimagem quantas vezes você queira. Você pode melhorá-la ou piorá-la. Então, essas primeiras crenças que uma pessoa adquire, elas só servem para ser jogadas fora, mesmo que elas sejam verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras em si, mas psicologicamente em você elas são falsas. Porque você não está interessado no assunto, na coisa, você está interessado em você mesmo. Em suma, você é um idiota. Idiota vem de ídios, o mesmo. Você só está interessado em você mesmo. Então, a sua religião, o que que é? Você mesmo é autoimagem. A sua política é autoimagem. O que eu escrevi hoje? A pessoa, em geral, ser de direita ou de esquerda, né, não significa absolutamente nada. É apenas uma fantasia que ela tem. Ela imagina que ela é. Né? Quando você vai ver a conduta real das pessoas, você fala, não dá para discernir se o nego é de direita ou de esquerda, porque ele faz as mesmas coisas. Tá certo? Então aquilo não pesa. É como você discutir futebol. Você discute, discute, discute. Se isso vai melhorar o desempenho do seu time no campo? Não vai. Então é uma coisa que está separada da realidade. É apenas um subjetivo, uma coisa subjetiva, tá? Por autoimagem, é um jogo de você com você mesmo. Enquanto você está com problemas com você mesmo, você não tem acesso à realidade objetiva. Só a hora que você desistiu, falou: olha, eu não sei quem eu sou. E quer saber? Não quero mais saber. Não interessa. Eu estou interessado em outra coisa. Só quando chega neste ponto é que você começa a ter um vislumbre da realidade objetiva. O Dr. Miller, no consultório dele, tinha aquele manualzinho que eu falei para vocês, que ele dava para os clientes. Né? Ele faz isso, mais isso, mais isso, mais isso. Dá uma série de conselhos. Daí você vai se esquecer. Né? Você vai esquecer você mesmo. E na hora que você começar a esquecer você mesmo, você vai começar a amar e entender as coisas. Antes disso, não é possível. Por isso que a opinião de jovem... Gente, a opinião de jovem não vale nada, pô. Né? É tudo idiotice, do começo até o fim. Pouco importa se você é comunista, conservador, liberal, católico, protestante, macumbeiro, espírita. Pouco interessa, é tudo besteira. Não tem nada a ver com a realidade das quais você está falando, tem a ver apenas com você mesmo. Não é isso? Então, quando você desistir de pensar em você mesmo, quando você se livrar do umbigocentrismo, daí você começa a entender as coisas como elas são. Eu digo, isso aconteceu comigo. Eu contei para vocês, eu tinha 43 anos, estava fazendo a barba no espelho. De repente eu me toquei e falei: pô, eu já sei tudo a meu respeito. Então eu não sou mais assunto. Graças a Deus me livrei de mim mesmo. Então agora eu posso começar a pensar em alguma coisa. É? Tanto, e olha, assim, eu até hoje eu me cumprimento por não ter publicado em livro os meus textos de juventude. Né? Eu poupei à humanidade esse sofrimento horrível de ler as minhas ideias de juventude. Né? Um ato de generosidade pelo qual eu mereceria cumprimentos. Agora as pessoas querem qualquer besteirinha com 18 anos, já querem publicar, vamos botar no blog, vamos discutir. Né? E vem com entusiasmo, assim, que é uma coisa incrível. Né? Então, eu espero que os meus alunos não façam isso. Não tem pressa de você consolidar ideias e crenças, não tem a menor. E se você consolidar cedo, você só vai ter trabalho duas vezes, você vai ter que criar a ideia e desfazê-la mais tarde. Então espera até um pouco, espera um pouco. Espera até um momento em que as ideias não têm mais tanta importância para você. Em que você admite que as coisas possam ser assim ou possam ser assado. E você espera que elas mesmas te digam o que é. Não é isso? Agora, o curioso é o seguinte, é que as pessoas vêm discutir comigo achando que eu estou na mesma delas. Quer dizer, eu tenho uma preferência. E eu me defino por essa preferência e a defendo. Elas acham que eu sou assim também. Eu digo, escuta, eu sou um homem de 70 anos, eu já parei de fazer isso faz mais de 30. Eu não faço mais isso. Se eu digo que as coisas são assim, é porque eu estudei um bocado de coisa, pensei todas as possibilidades. Pensei essa que você está defendendo, eu também pensei. E cheguei à conclusão de que é assim ou é assado. Agora, a impossibilidade que certas pessoas têm de entender a mentalidade de um homem mais velho, mais culto, já mostra que estão presos no subjetivismo para sempre. Então, por exemplo, se eu vou discutir um assunto de engenharia com um sujeito que é engenheiro há 40 anos, bom, eu tenho a obrigação de supor que ele pensou em certos aspectos do assunto que não me ocorreram. Tenho a obrigação de pensar nisso. Não é isso? Então, olha, ser jovem é uma doença que o tempo cura. Tá entendendo? Mas, é verdade. Ser jovem é um defeito. Né? É sempre sinal de incultura, burrice, presunção. Não é nada mais do que isso. Né? E um dos encantos da juventude é justamente que as pessoas não ligam para as suas ideias. Então você pode defender qualquer besteira, as pessoas dão um tapinha nas costas, passam a mão na sua cabeça e tá bom, moleque, tá bem. E vão falar de outra coisa. Tá? Então, se você, sendo jovem, se leva demasiado a sério, você está fazendo papel de palhaço, pô, porque ninguém mais está te levando a sério. Né? Sobretudo, vamos dizer, essa quase impossibilidade que as pessoas têm de pensar a hipótese contrária. Então, por exemplo, alguma educação moral ou imoral você recebeu, alguma educação religiosa você recebeu, você provavelmente aderiu a ela. E quer saber? Isso corrompe as pessoas, meu Deus do céu. A sua igreja, seu pastor, seu padre já falou que as coisas são assim, assim, assim. Você se imbui daquele negócio e começa a repetir. E você chama essa porcaria de fé. Isso não é fé, isso é só autoimagem, gente. Então, é claro que da sua crença religiosa você tira milhões de conclusões para assuntos que são remotíssimos, tá certo? Então, o nego tem lá, ah, eu tenho aqui a doutrina da Santa Madre Igreja e daí eu deduzo tudo. Eu deduzo quem vai ganhar a próxima partida de futebol, quem vai ganhar na loteria, quem vai ganhar a eleição, o que vai acontecer no ano que vem. Isso aí não tem nada a ver com fé, gente. Isso ainda é construção da autoimagem apenas. Um dia você se livra dela. E por isso mesmo, mesmo que por uma coincidência a sua crença subjetiva coincida com a realidade, ela um dia tem que ser abandonada. Você tem que tentar pensar o contrário. Por quê? Porque senão a sua ideia não tem consistência. A consistência de uma ideia se mede pelo seu confronto com as hipóteses contrárias. Quanto mais hipóteses você considerou, mais consistência terá a sua ideia. Já dizia Aristóteles, investigação de qualquer coisa começa pelo repertório das opiniões dos sábios, não é das opiniões do Zé Mané. E essas opiniões dos sábios são divergentes. E é porque elas são divergentes que elas se esclarecem umas às outras. E só mediante esse cruzamento, tá certo, de perspectivas é que você chega a ter uma visão do próprio objeto que você está falando, independente das opiniões circulantes. Essas opiniões funcionam como diferentes perspectivas que um desenhista toma para desenhar um certo objeto. Ele olha por aqui, olha por ali, mede aqui, mede ali. Daí o objeto começa a aparecer no papel. Tá certo? Agora, as várias perspectivas, elas só servem para isso. Então, em geral, quando você chega a entender alguma coisa de uma realidade, essa coisa é difícil de você explicar. Não é tão fácil quando você expressar uma opinião. Expressar uma opinião é simplesmente criar uma frase que manifeste o seu sentimento, ou aquilo que você deseja que o seu ouvinte creia que é o seu sentimento. Essa é a coisa mais fácil. Com 12, 13 anos nós já conseguimos fazer isso. Agora, quando você ultrapassou a fase do mero tecido verbal e você percebeu algo que é da própria realidade objetiva, isso não se traduz facilmente em linguagem. Você precisa de uma estratégia. Uma das estratégias que existem, é claro, a terminologia científica, a linguagem científica é uma delas. Mas ela tem suas limitações. Uma expressão literária, narrativa, é outra, mas também tem suas limitações. E às vezes você tem que usar de várias estratégias ao mesmo tempo. Por que você acha que Platão, cuja formação era toda matemática, utilizou o gênero teatral para expor as suas ideias? Ele fez isso porque ele precisou, não é por frescura. Isso quer dizer que para transmitir certas coisas, a linguagem matemática e científica na qual ele foi educado não era suficiente, precisava de algo mais. Então, essa questão do símbolo, para mim, ela tem que ser tratada da seguinte maneira: onde quer que você olhe, qualquer cultura, qualquer época, etc., etc., você vai ver uma imensa linguagem simbólica ali, no dia a dia também. Tá certo? E você sabe que o que nós chamamos de símbolos não coincide com os signos em geral. Um signo pode ser, por exemplo, um som ou um grafismo que não tem nada a ver com o objeto a qual ele se refere, Por exemplo, a palavra cachorro não se parece em nada com cachorro. Mas quando você fala de uma coisa, você pensa na outra. No, na técnica de memorização do Dominic O'Brien, que foi campeão universal de memória durante 20 anos, ele ensina você a associar as coisas que você quer lembrar, você associar com coisas que não tem nada a ver com ela. Absolutamente nada. Então, por exemplo, você quer decorar o trajeto de um lugar até o outro. O que que você faz? Você imagina que tem vários objetos espalhados pelo caminho. Aqui tem uma cobra, ali tem uma carteira de dinheiro, ali tem uma lata de sardinha, ali tem um outro negócio. Coisa que não tem absolutamente nada a ver. E por incrível que pareça, é isto que funciona. Ele, por exemplo, ele entrava numa sala com 200 pessoas, as pessoas se apresentavam para ele, um por um, e depois ele dizia o nome de todos. Pá, pá, pá, pá, pá. Porque ele associava os nomes com coisas que não tinham nenhuma semelhança com os nomes. E, por incrível que pareça, este contraste fazia a memória funcionar. Quer dizer, a memória tem um funcionamento paradoxal. Então, tudo isso que eu estou falando, nós estamos na esfera dos signos. Uma coisa significa a outra. Quer dizer, ela indica uma outra para o ouvinte, para a nossa mente, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Ou seja, elas não têm conexão interna, só têm conexão para mim. Estão entendendo como é que. Todo mundo dos signos é assim. Por isso que o Ferdinand de Saussure baseia toda a sua linguística na noção de que o signo é arbitrário. O signo não tem nada a ver com a coisa, é um elemento qualquer que você, na sua mente, associa e que, depois, convencionalmente, passa a funcionar para todos os membros da sua comunidade. Mas todos os signos são assim? Alguns não são. Alguns têm algo a ver. E isto é o que nós chamaríamos propriamente do símbolo. O símbolo é baseado no, na ideia de semelhança. Então, aí, se você for investigar o que é o símbolo, bom, em primeiro lugar, ele é uma semelhança objetiva e não uma mera associação subjetiva entre signo e significado. A semelhança, quando ela é integral, você chama de identidade. Identidade, existem três tipos de identidade numérica, né? Existe a identidade de uma coisa com ela mesma. Cada coisa é ela mesma. Então, isso é uma identidade que ela tem. Esse isqueiro é esse isqueiro e não o outro. Existe a identidade específica. Duas coisas pertencem à mesma espécie. São dois isqueiros. Não são o mesmo, mas pertencem à mesma espécie. E existe a identidade de gênero. Por exemplo, um gato e um rinoceronte são ambos animais. Portanto, ele se distingue daquilo que não é animal. Tá certo? Então, estas semelhanças que se reduzem a identidades não são símbolos, né? O símbolo, ele implica, vamos dizer, uma semelhança que não é completa. Uma coisa é parecida com a outra sob certos aspectos, mas não é em outros aspectos. Tá entendendo? Então, é isso que se chama uma analogia. Analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. A Suzanne Langer, no livro de Introdução à Lógica Simbólica, ela começa já o livro dizendo o seguinte: todo e qualquer conhecimento humano começa com a percepção de alguma analogia. Por exemplo, ela até dá o exemplo, diz, bom, você vê um raio, caindo, um trovão. E um outro dia você vai passar a mão na pele do gato e você leva um choque. E você vê que tem alguma coisa ali que talvez se pareça. Mais tarde você vai dar esse fenômeno o nome de eletricidade. Tá certo? Então, não há um parentesco direto entre o raio e o choque que você leva quando toca no gato. Tá certo? Mas é essa analogia que coloca você na pista de descobrir o que está se passando realmente. Isso quer dizer que, desde logo, se não houver essa semelhança objetiva, não há símbolo, há apenas um signo. E essa semelhança pode ser tão profunda, e tão séria, e tão universal, que você desconfia de alguma conexão desconhecida entre esses fenômenos. Tá certo? Por exemplo, outro dia a Rochelle me entregou aqui uma matéria de uma revista médica que dizia que os alimentos que se parecem com determinados órgãos do corpo humano fazem bem para esse órgão. O feijão faz bem para o rim. Quando você vai ver, o feijão é igualzinho ao rim. É isso. Você olha e diz, peraí, tem um treco misterioso aí. Quer dizer, por que que teriam que se parecer? Se você disser que é uma coincidência, você não está dizendo nada, porque coincidência são duas coisas que incidem no mesmo lugar. Não é isso? Então, se você supor uma coincidência absolutamente fortuita, então é evidente que se todas as semelhanças que existem no universo fossem fortuitas, isso significaria o seguinte: toda a aparência que nós vemos, é caótica. Se toda semelhança não tem nenhuma razão de ser, então nós estamos no meio do caos realmente, tá certo? E tudo que nós pensamos saber, na verdade, nós não sabemos. Então é absolutamente necessário que no mundo das aparências que chegam a nós, alguma semelhança nos digam algo, sobre a constituição objetiva do mundo. Ainda que você não possa estabelecer, vamos dizer, uma conexão causal no sentido científico da coisa. Não é isso? Por exemplo, quando você em francês, quando um sujeito se apaixona por uma garota, diz que é um coup de foudre, quer dizer, é um raio. A gente foi pego por um raio. O raio, ao mesmo tempo, é um choque, ele assusta as pessoas e ele cria uma claridade. Quer dizer, você começa a ver uma coisa que você não via antes. Não é isso? Então, no meio da escuridão, tem um raio e o raio repentinamente ilumina tudo por uma fração de segundo. Então, você diz, mas espera aí, mas isso aí é apenas uma coincidência? Você imagina que não fosse assim? O raio não te diz absolutamente nada, né? E aquela súbita revelação que você tem de uma ligação que você tinha com uma pessoa e que não tinha percebido até aquele instante, são coisas absolutamente separadas e sem nenhuma semelhança. Bom, se não existe essa semelhança, também não existe nenhuma outra. Todas as semelhanças são meramente subjetivas. Eu digo, pensa bem, é possível isto? Por exemplo, você olha para o céu e você vê que tem dois astros no céu que têm exatamente o mesmo tamanho, meio grau de arco. Se você medir, vai dar meio grau de arco. O Sol e a Lua têm meio grau de arco, visto da Terra. E eles têm certas qualidades que são ao mesmo tempo opostas e complementares. Um é dourado, outro é prateado. Um aparece de dia, outro aparece de noite. Um esclarece tudo e o outro é esclarecido pelo primeiro. Você vê que tudo isso é uma série de coincidências apenas, isso tudo não significa coisa nenhuma. Isso não lhe diz nada. Ou seja, os fatores que criaram a aparência total da natureza são totalmente arbitrários e todas as semelhanças que nós vemos também são arbitrárias. Então o conhecimento científico é impossível. Se todo conhecimento começa com alguma analogia, as analogias não querem dizer nada. A própria distinção entre semelhanças fortuitas e semelhanças significativas seria impossível. Por exemplo, você diz que um sujeito se parece com a mãe ou se parece com o pai. Se você sabe que ali deve haver alguma razão, que depois de milênios a genética começou a explicar. Mas antes da genética, as pessoas não sabiam que era assim? É claro que sabiam. Mas uma pessoa pode se parecer também com outra, que não tem nada a ver com ela no parentesco. Elas podem ter a mesma figura física, bastante parecida. Não é isso? Até quando você chega num país estrangeiro, que tem pessoas de uma outra raça, você acha que todas elas são iguais. A primeira vez que ele vê o japonês, ele acha que todo japonês é igual. Não é isso? Tanto que o sujeito transa com a mulher do vizinho e nem percebe que era do vizinho. Ele entra numa casa qualquer, come a primeira mulher que está lá, achando que é dele. E vai para casa sem saber que era outra. É assim que é a impressão que você tem. Mas entre eles veem diferença. Uma vez me falando de uma língua africana, onde existem 40 palavras diferentes para dizer diferentes tons de vermelho, porque a terra é vermelha. E eles estão acostumados a ver ali todo dia, então eu começo a ver diferenças que os outros não veem. Então, outra coisa. Você consegue imaginar um sujeito que não consegue distinguir o que é para frente, para trás, para direita, esquerda, em cima, embaixo? Sem isso você não conseguiria se mover. Isso quer dizer, todos nós vivemos dentro de um sistema de coordenadas espaciais que se incorpora na nossa mente e que nos permite criar analogias com coisas que em si mesmas não são espaciais. Por exemplo, você fala de uma hierarquia lógica das ideias. Você tem uma premissa, a premissa vem antes da consequência. Né? Então, você está colocando as ideias numa espécie de linha, como se fosse passo num caminho que você está percorrendo. Não é isso? Nós não falamos passos da demonstração lógica, mas a demonstração lógica não anda. Né? Agora, tira da sua cabeça a noção de direções de espaço. E vê se você consegue fazer um raciocínio lógico. Não consegue, porque você não tem sequer a ideia dos passos a seguir. Isso quer dizer que a estrutura das aparências do mundo tem algo a ver com a própria organização do nosso pensamento, mais imaterial que você possa imaginar. Entendendo? E para mim, isso aí foi. Desde pequeno eu parei para pensar nisso. Então, por exemplo, eu tinha uma coleção de tartarugas. Tinha 8 tartarugas. Né? E eu botava as tartarugas para nadar no tanque. E como eu tinha miopia num olho e hipermetropia no outro, eu via diferente. Assim, cada um jeito, cada um. Daí eu me perguntei, mas espera aí. Como é o mundo realmente? Assim ou assado? Tem um filósofo chamado Fontenelle que dizia que para você ser um filósofo você precisa ter uma boa inteligência e maus olhos. Porque daí vai surgir essa dúvida. Né? E nesse caso foi verdade mesmo. E eu resolvi o problema da seguinte maneira: quando eu botava as tartaruguinhas para nadar no tanque, ficava diferente quando elas com o olho direito ou com o esquerdo, mas tinha uma coisa que permanecia: o quê? As direções para onde elas nadavam. Se a tartaruga está nadando para lá, eu vejo ela indo para lá com esse olho ou com outro olho, pouco importando a diferença. Então, bom, por baixo das diferenças. Veja que coisa, isso é. Eu descobri quando era pequenininho, eu devia ter o quê? 7 anos. E isso foi, assim, para mim foi uma descoberta preciosa. Espera aí. Por trás das aparências que mudam conforme o meu olho, né, existe uma estrutura que permanece independentemente de qual olho eu estou usando, portanto, independentemente de mim. Né? As direções de espaço estão aí o tempo todo. E a minha visão subjetiva não consegue mudá-las. Eu posso mudar, digamos, a cor, a aparência, o perfil, mais ou menos, da coisa, mas as direções do espaço continuam aí, não é isso? Então, para pensar. Para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Isto é um fator de ordem física, ele está presente na natureza física, não é coisa nossa. Mas sem isso nós não conseguiríamos pensar. E o que é isto? É um símbolo. As direções do espaço, para mim, são símbolos da própria organização do meu pensamento e vice-versa. É? Então aí você começou a entender o que é um símbolo. Espera aí, essa relação ela existe objetivamente. Ela não depende de mim. É? Então, por exemplo, se eu sigo uma sequência de pensamentos, no próprio ato de dizer sequência, eu estou colocando aquilo em linha. É? Portanto, eu estou dizendo, aquilo vai só numa direção. É? Vai só para frente, para trás. Mas não vai para a direita nem para a esquerda. Nesto? Isso quer dizer que se não fosse essa direção do espaço, eu não conseguiria pensar coisíssima nenhuma. Nesto? Agora, as direções do espaço, elas estão. Como é que nós as percebemos? Não é por objetos que estão colocados aqui ou ali e que me permitem distinguir para onde eu estou indo. Se você tirar todos os objetos em volta, bom, você pode ter alguma recordação das direções do espaço. Você pode tentar se imaginar. Eu gostava de fazer isso também quando era criança. Imaginar como se eu fosse um pontinho infinitesimal, solto num espaço escuro infinito. E se eu perguntasse daí, para onde eu vou? Não existe o onde. Né? Então, veja você, a estrutura das aparências do mundo determina a estrutura da nossa própria compreensão do mundo. É por isso que desde o início, por exemplo, quando eu li o Kant, que nós estávamos comentando o Kant até agora, eu falei, não, o Kant tem que estar errado. Não posso ser eu que organizo o mundo exterior. Isto é impossível, porque se fosse assim, eu projetaria as direções do espaço do jeito que eu quisesse. E eu não posso fazer isso. Então, algo dessa estrutura espacial em torno se impregna no meu sistema de percepção e o coloca em ordem. Portanto, não sou eu o fator ordenador do mundo exterior. Eu estou aprendendo a minha ordenação interior com o mundo exterior. Estão entendendo isso? Então, aí vocês começam a entender o que é um símbolo. Um símbolo é um elemento da realidade exterior, tá certo? Que se impõe a você como um fator organizador da sua própria percepção do universo. Por exemplo, a diferença entre luz e trevas. Imagine que não existisse essa diferença. Elas existem até para um cego. A sensação de luminosidade o cego tem e de escuro também tem. Então, sem isto, nós não poderíamos sequer perceber a diferença entre saber e não saber alguma coisa. Portanto, você entende que algo do simbolismo do sol é um elemento natural que se impõe ao ser humano. Assim como esse símbolo se impõe, muitos outros se impõem. E onde eles faltam, existe uma diferença humana de perceber alguma coisa. Por exemplo, depois de ter mudado aqui para os Estados Unidos, eles veem que as estações do ano são muito marcadas. E ela te obriga, vamos dizer, a mudar o seu estilo de vida 4 vezes por ano. Isso quer dizer que as coisas que você está fazendo hoje têm necessariamente que ter em vista algo que vai acontecer dali a alguns meses. Ou seja, você tem que ter o planejamento. Você não pode agir no dia a dia. Ora, onde o clima é sempre o mesmo, você não precisa fazer isto. Isso quer dizer que uma certa percepção da continuidade temporal, das causas e efeitos, você aprende da natureza em torno. Não é uma coisa que vem espontaneamente de você e que você projeta sobre o mundo. Ao contrário, o mundo que ensinou você a fazer isso. E se ele não ensinar, você não vai aprender sozinho também. Então, uma coisa, vamos dizer, que é óbvia em todo mundo é que os povos que vivem no lugar das estações do ano são muito marcadas, eles têm uma maior capacidade de planejamento do que os povos que vivem no lugar do clima uniforme. O Brasil, por exemplo. Mas isso é o óbvio do óbvio. Eu já recomendei muito a vocês esses documentário sobre as pessoas que vivem no Alasca, onde as estações do ano não apenas são diferentes, mas a mudança de estação pode matar você. Quer dizer, então, você tem que estar sempre preparado. Então, você desde pequenininho, ele entende que hoje ele já tem que pensar no que vai acontecer amanhã. Então, é claro que a capacidade de ação dele se torna muito maior do que a do cara que nasceu em outras circunstâncias. Não é isso? Então, quer dizer que a mudança das estações do ano não significa somente estações do ano. Significa diferentes condições nas quais você vai ter que viver e que vão ter que se tornar para você referências permanentes da sua vida. Isso é o que eu estou chamando de simbolismo natural. Ninguém está fora do simbolismo natural. Ninguém vive num mundo, vamos dizer, cartesiano, de um puro eu inespacial, né, que se autodefine a si mesmo com total liberdade. Isso não existe. Nós só pensamos este eu cartesiano por abstração. Ele não é um dado da realidade. Ele é uma conclusão que você tira. Quer dizer, depois de você, por exemplo, passar por muitas mudanças na sua vida, etc., etc., você disse: bom, peraí, mas algo em mim permaneceu. Que raio de coisa é esse algo? Ele é indefinível. Então, você pode supor que ele seja o eu cartesiano, mas não é. Né? Já expliquei o que deve ser, isso aí não é o nosso assunto hoje. Mas essas mudanças das circunstâncias externas, elas estruturam a nossa própria percepção delas mesmas. E a percepção que nós temos de nós mesmos. E é essa a direção que o estudo dos símbolos tem que levar. Ora, se você associar a noção de símbolo com a noção dos ritos, você vai entender a profundidade das mudanças que os ritos podem causar nas pessoas. Porque um rito é uma repetição, por assim dizer, teatral, de um símbolo existente. Pode ser até a própria estação do ano. Pode ser, vamos dizer, o rito de fecundidade, por exemplo, o rito ligado à produção de chuva, etc., etc. Então, o rito foi um instrumento, é um instrumento de transmissão de certas percepções que, sem isso, não chegariam a nós. Tá certo? Então, sobretudo os chamados ritos iniciáticos. O que é um rito iniciático? É um rito que dá para você a possibilidade de acesso a certas experiências espirituais que, sem isso, você não teria de maneira alguma. No cristianismo, você vê que o rito do batismo te diz que ele muda a sua própria condição ontológica. Quer dizer, você nasceu numa condição natural. E agora você tem uma identidade que se sobrepõe àquilo. Você pode tomar posse dessa identidade ou pode esquecer. Mas que você tem essa possibilidade que antes não tinha. Todos os ritos iniciáticos são desse tipo. Ora, mas se um rito iniciático produz uma mudança de estatuto ontológico de um sujeito para outro, você imagina a diferença cognitiva que ele estabelece entre pessoas. Essa diferença pode ser absolutamente monstruosa. Então, é por isso que eu digo que, sem o conhecimento, vamos dizer, dos ritos iniciáticos, geralmente associados ao esoterismo, você não vai entender nada da sociedade humana e muito menos do fenômeno do poder. Né? O que é o poder? Poder é um sujeito que determina o que os outros vão fazer. E eles fazem. Não? Uma vez, quando eu era pequeno, eu vi um retrato de um general de 1,20 m passando em Resenha, né, uma fileira de soldados de 1,90 m. E eu pensava assim: mas por que que eles obedecem a esse baixinho? Por que que eles não levantam e dão um cacete nele logo de uma vez? Quer dizer, existe um outro fator de poder aí que não tem nada a ver com a força física. Quer dizer, existe uma série de regulamentos hierárquicos que já foram introjetados de alguma maneira, e que os fazem continuar obedecendo o cara. Quando nós fomos para Roraima, nós tivemos a mesma oportunidade, todo mundo esperando o comandante. Quando chegou o comandante, cadê? É tão pequenininho. Né? Então, como é que você vai explicar essas coisas sem você ter a noção, vamos dizer, do salto hierárquico que, através das iniciações, as pessoas dão? Isso é absolutamente impossível. Agora, pensa bem, quantas pessoas no Brasil inteiro, 200 milhões de brasileiros, já pararam para pensar isto? Né? E qual é a importância que isto tem na hierarquia de poder? Todo mundo quer interferir de alguma maneira na hierarquia de poder. Um cara quer ser candidato a uma coisa, outro quer ser presidente da firma, etc., etc. Mas, e peraí, por trás dessas inúmeras variações de poder nos seres humanos, Não existe algum fator mais profundo e mais constante que já determinou a hierarquia de poderes sem que você saiba? É claro que existe. E isso são justamente as iniciações. Então, fica isso aqui como introdução, portanto, ao curso. É claro que na análise do simbolismo, a coisa mais adiante se complica formidavelmente. E eu, nessa mesma apostila, dou uma ideia de como, em que direção ela se complica. Aqui tem um parágrafo segundo, que já é uma perspectiva rotatória. Cada termo significa uma constelação de intenções atualizáveis. Ou seja, quando você diz uma palavra, você se refere a um objeto qualquer, que pode ser do mundo físico, do mundo ideal, etc., qualquer coisa. Mas, pergunto eu, naquele momento você está pensando tudo o que você sabe a respeito daquele objeto? Certamente não. Por exemplo, eu digo o nome de uma pessoa, eu digo Leila. Eu sei do que eu estou falando. Mas nesse momento eu estou me lembrando tudo que eu sei a respeito da Leila? Não. E segunda pergunta. Esse restante que eu sei, que eu não estou pensando agora, eu posso pensar no instante seguinte, se eu quiser? Posso. Depois eu falo Leila. Eu posso lembrar uma coisa que a Leila fez aos 3 anos de idade. Ou alguma coisa que ela me disse ontem. E que eu não estava pensando no instante em que eu disse o nome dela. Então, esta é uma característica da linguagem humana que, em geral, o pessoal de estudos linguísticos não leva muito em consideração. No curso habitual do pensamento, essas intenções permanecem latentes e em germe. Então, você imagina, assim, como o processo de comunicação é um negócio repleto de tensões. Por exemplo, eu digo o nome de uma coisa, você me ouve dizer aquilo. Você, naquele instante, você tem ideia de tudo que eu sei a respeito? Não, mas você sabe que eu sei alguma coisa. E você sabe que você também sabe alguma coisa. Você sabe em que medida o que você sabe a respeito, coincide com o que eu sei? Não sabe. Mas sabe que alguma coincidência tem. Senão, você não entenderia o que eu estou dizendo. Então, cada palavra que você diz vem com essa carga, que é um dos aspectos do fenômeno que eu chamo círculo de latência. O círculo de latência não existe só na comunicação, ele existe na própria percepção. Mas aqui eu estou me referindo àquilo que dele se observa na comunicação. Então, cada palavra que você ouve uma pessoa dizer vem com uma tensão entre o que você sabe a respeito, o que você imagina que o outro sabe. E, portanto, você confia na possibilidade de atualização, de efetivação de alguns desses elementos agora, né? Ou no instante seguinte. Então você vê que nenhuma comunicação é um negócio assim automático. Se não existisse esta latência, tá certo? Simplesmente não existiria a possibilidade de uma coisa significar outra. Porque a coisa que a palavra significa não está presente. Quando você fala elefante, não aparece nenhum elefante na sua frente. Não é isso? Então, se a coisa não está presente, então toda a comunicação depende desta latência, isso é, daquilo, dos conteúdos que podem ser atualizados a qualquer momento, mas que não o são necessariamente nesse momento. E isso é o tempo todo é assim. Cada besteirinha que você fala tem isso aí. Quer dizer, tem centenas de conteúdos que estão ali escondidos, mas que podem ser puxados a qualquer momento, né? Então, são intenções que permanecem latentes em germe. Não as atualizamos, senão quando temos algum motivo especial para fazê-lo. Por exemplo, eu digo alguma coisa, a pessoa me pede para esclarecer melhor. Eu falo o nome de uma pessoa, ele diz, ah, mas eu conheço duas pessoas com esse nome, qual que é? Daí você diz essa e não aqui, esta e não aquela. Presta atenção. Não é só esta e não aquela. Quer dizer, tem a referência positiva e negativa. Se a qual você não entenderia. Uma pergunta, uma dúvida podem convidar-nos ou obrigar-nos a desdobrar as significações que supomos carregar em algum canto obscuro do nosso interior, entre aspas. Interior por quê? O pensamento tem dentro e fora? Não, o que tem dentro e fora é o seu corpo. Mas nós associamos o pensamento ao nosso interior. Se você não tivesse a ideia do interior do seu corpo, tá certo? Você não teria, portanto, esta imagem do pensamento como algo que se dá no interior. Porque no interior do quê? No interior do seu corpo? É no interior do seu corpo que você pensa? No seu estômago? No seu intestino? Certamente não é. Mas você sabe que é no seu interior. O que você quer dizer com esse interior? É um mundo inteiro de significações e intenções do qual você sabe que o outro não participa, que é só seu. E é por isso que você chama de interior. Usando, portanto, uma imagem corporal. O que que é isso aí? Isso é um simbolismo natural, meu Deus do céu. Interior e exterior são símbolos naturais absolutamente universais. Quando eu digo, ah, isso é uma matéria de foro íntimo. Portanto, é uma coisa que só eu sei que eu penso, só eu sei por que que eu fiz aquilo. Ela não está fisicamente separada dos outros. Mas está separada, assim, por uma rede, como se fosse uma redoma de experiências que são minhas e das quais eu sei que o meu interlocutor não participa. E que só participará se eu abrir acesso a ele. O que que eu fiz aqui? Abrir acesso. É como abrir uma porta. Outro símbolo natural. Está entendendo? Isso quer dizer, o símbolo natural nos acompanha 24 horas por dia. Nada disso é convencional. Por quê? Para você fazer uma convenção, você precisaria reunir as pessoas e combinar com elas. Olha, de agora em diante, tal coisa significa tal outra. E para isso você precisaria ter uma linguagem, uma metalinguagem muito mais desenvolvida do que a linguagem que você já usa. Portanto, o pressuposto do Ferdinand de Saussure de que todo símbolo é arbitrário é um pressuposto metodológico. Ele não está nos dizendo como a linguagem funciona realmente. Isso quer dizer, sem o simbolismo natural, nós não conseguiríamos pensar absolutamente nada e nem perceber coisíssima nenhuma. Agora, quando falamos, por exemplo, de ritos iniciáticos, esses ritos nos abrem acesso a regiões inteiras de simbolismo natural que antes não apareceriam para nós. Por exemplo, a água do batismo. O poeta persa Jalaluddin Rumi, ele diz que no ser humano existe um fundo de lama, que é o conjunto das nossas percepções, desejos, sentimentos, etc, etc. Mas que em cima disso existe uma água pura que flui. Se nós não fôssemos capazes de perceber a diferença entre a lama e a água, como é que nós perceberíamos a diferença entre o que é um puro pensamento e o que é um desejo, um temor, por exemplo? Simplesmente não conseguiríamos, né? Então é isso aí. A água e a lama são outros. É outro simbolismo natural. Não é isso? Quando você suja a mão, o que você faz? Você lava a mão no quê? No óleo? Na graxa? Na água, meu Deus do céu. Porque a água tem algo de purificador por si mesma. Não é isso? Aliás, a própria noção de pureza. Quando Kant denomina o livro dele Crítica da Razão pura. O que ele quer dizer com isso? É a razão que é separada, não está misturada com sentimentos, percepções, etc, etc. Na verdade, a razão pura, ela em si mesma não existe, porque todo ser humano só tem a sua razão misturada com percepções, com sentimentos, etc, etc. Mas nós podemos mentalmente isolar uma coisa da outra. Tá certo? Então a chamamos de pura. É isso? Então, esta mesma ideia, vamos dizer, é porque se não tivesse água no rio nem na torneira, como é que você ia pensar a coisa de pureza? Não ia pensar isso mais nunca na vida. Se não existe algo que nos limpa e nos purifica, nenhuma ideia de pureza, portanto, de separação entre uma coisa e outra, seria possível. O que quer dizer o sujeito ser santo? O que quer dizer o santo? Santo quer dizer separado. É o sujeito que, por algum meio, ele se tornou descontaminado daquilo que o cerca. E na medida em que ele se torna descontaminado, então isso quer dizer que através dele, certos aspectos do mundo espiritual que não seriam invisíveis se tornam visíveis. Isso é uma coisa muito simples. Não é isso? Então, quando você toma o exemplo, por exemplo, desses corpos incorruptíveis dos santos que estão aí há 1.000 anos, 200 anos, 500 anos. E o corpo não decompõe. Se não existisse isso, você não teria testemunho da separação entre este indivíduo e o meio físico circundante. É separação em si mesma, não é física. Mas se não tivesse nenhum sinal físico dela, a ideia seria puramente abstrata. Seria uma mera hipótese e não uma presença. Esta é a verdadeira importância do culto dos santos. Né? Evidentemente, tem muita gente falando, não sabe nem o que quer dizer a palavra santo. Então, toda esta. Bom, vamos continuar aqui. Então, quando alguém nos pede para esclarecer algo que nós estávamos dizendo. Então você atualiza alguma dessas intenções que já estavam presentes, mas presentes é uma forma de uma latência, elas não estão totalmente presentes. Não é isso? Então, isso é a diferença do latente e o patente. Patente é o que já está na sua cara. Latente é aquilo que pode saltar do fundo e aparecer a qualquer momento. Não é isso? Então, o latente está associado também à palavra latejar. Quer dizer, a coisa não está parada no fundo. Ela está viva, ela está latejando lá no fundo e pode aparecer a qualquer momento. Se não houvesse esse latejamento das intenções com as quais nós falamos, se aquilo fosse apenas um depósito estático de coisas, isso não seria atualizável, porque precisaria uma força externa para atualizá-las. Se você tivesse apenas essas significações guardadas como se fosse no armário, de bom, a coisa não sai do armário sozinha, alguém precisa puxá-la. Mas se ela está viva e querendo saltar, ela salta. Então, esse caráter meramente potencial da intenção significante revela-nos que na comunicação habitual, as funções expressiva e comunicativa da linguagem, Karl Bühler, prevalecem amplamente sobre a função denominativa. Isso é outro elemento fundamental para entender o que eu estava dizendo no começo sobre as opiniões das pessoas. Isso quer dizer que, quando você fala com uma pessoa, os objetos dos quais você está falando não se manifestam integralmente, eles permanecem latentes. Então, o que você sabe do objeto corresponde àquilo que Karl Bühler chamava função denominativa da linguagem. Quer dizer, o de mencionar e descrever coisas, objetos, fatos, situações. Mas existem as duas outras funções, que são uma expressiva, quer dizer, você manifestar um sentimento, e a função apelativa. Ou comunicativa, que é de você agir sobre o outro. Então, você vê que o que quer que você diga, você já está agindo sobre uma outra pessoa. Isso é fatal. E algo dos seus desejos e intenções você também está manifestando. Digo, mas e o objeto? O objeto permanece latente. Ele só aparece, se convocado a isto. Então, isso quer dizer que está na cara que na comunicação diária as funções expressiva e apelativa predominam. A função denominativa só entra em ação quando convocada a isso. Por exemplo, se você tiver que esclarecer algo mais a respeito do que você está falando, então a sua atenção se volta da comunicação e apelação para o objeto. A filosofia analítica pretende suplantar as imprecisões da linguagem corrente, explicitando até o extremo limite as intenções e significados latentes e submetendo-os à crítica filosófica. De uma em primeiro lugar, isto é possível? Não, isto é incompatível com a própria natureza da linguagem. A latência das intenções é um elemento permanente da linguagem. Você não pode aboli-la, falando, ah, agora eu vou definir os meus termos, cada um até o último. Então, bom, você pode até definir o objeto, mas a cada momento você vai se referir a ele sob um certo aspecto. E você não pode definir de antemão qual aspecto você vai ressaltar. Portanto, o que você diz a qualquer momento terá sempre alguma conotação diferente que não está dada na definição, da própria definição do objeto. Ademais, o que é uma definição? A definição é só a expressão de uma essência. O que é a essência? É aquilo que uma substância é de modo permanente e independentemente dos seus acidentes. Mas existe no mundo alguma coisa que seja independente dos seus acidentes? Hã? Não. Então, se você define todos os seus termos até o fim, você só está falando de essências e não de coisas reais. Então, isso quer dizer, uma linguagem perfeitamente clara seria a maior confusão de todos os tempos. Nós nos entendemos por que a nossa linguagem não é totalmente clara. E por que nós temos essa troca de latências. Entendeu? Como é que é? Ah, vamos adotar agora uma linguagem científica em tudo, vamos definir todos os termos. Você vai criar uma confusão nos infernos. Agora, a coisa é até pior, porque, ver aqui, uma cadeia lógica não é conhecível de instantâneo no seu todo. Você fez um longo raciocínio, e bom, todos os passos do raciocínio estão presentes para você ao mesmo tempo. Digo, só se você o simbolizar de alguma maneira. Então você faz, por exemplo, uma figura geométrica que condensa para você toda aquela cadeia de raciocínio. Aliás, a própria ideia de cadeia, tá, é uma analogia, você produz uma analogia com a cadeia de raciocínio, uma sequência. Então, os raciocínios têm uma sequência. Não, sequência é uma coisa espacial. Ou, pelo menos, é como a série dos números. Né? Mas um raciocínio é simplesmente uma série dos números. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é uma outra coisa. Então, isso quer dizer que se não fizéssemos esta mistura, esta confusão do espacial com o inespacial, nós não conseguiríamos falar. Né? Então, por isso que a noção de uma linguagem perfeitamente clara é a mais confusa que existe. Veja, tudo que eu estou falando aqui o tempo todo, baseado no pressuposto de que vocês têm experiências similares às minhas. E podem reconhecer do que eu estou falando, sem que eu precise atualizar tudo. Não é isso? Então, é isso que já dizia Platão. A comunicação humana é baseada, vamos dizer, numa persuasão racional, não numa prova integral. Prova integral jamais termina. Mas existe um certo núcleo de experiências comuns que me permitem apelar ao testemunho de quem está me ouvindo. E esse é outro, vamos dizer, preceito básico de toda a minha filosofia. Toda a possibilidade do conhecimento humano se baseia na confiabilidade do testemunho. Ninguém jamais tem uma prova integral do que quer que seja sem apelar ao testemunho de quem quer que seja. Quando você cita, por exemplo, um trabalho científico, ah, tal fulano em tal lugar demonstrou assim, assim, assim. Prove que ele demonstrou. Daí o sujeito lê o trabalho inteiro para mim. Eu digo, ah, mas ainda tem esta objeção, tem aquela outra, tem aquela outra, tem aquela outra. Ou seja, precisa mais 400 trabalhos científicos para provar isso aí. Mas normalmente nós não precisamos disso. Por quê? Porque existe a confiabilidade. Não é isso? Então, sem a confiabilidade do testemunho, nenhum conhecimento é possível. Tá certo? Então, existe um elemento que não é de racionalidade lógica, mas de razoabilidade moral, por assim dizer, por trás de todo conhecimento. Mais ainda, qualquer aspecto que você atualize implica que você virtualize outros. Se você puxou um para frente, é porque outros foram para o fundo. Né? Então, quando você revela uma coisa, você está ocultando outra. Mas você sabe o que você está ocultando. E se for preciso, você puxa isso que estava oculto e troca. O que está na frente vai para trás, o que está atrás vai para frente. Essa possibilidade é permanente na comunicação humana. Tudo que nós dizemos é assim. Né? Então, isso quer dizer, nós estamos nos comunicando, não são dois computadores que estão trocando informações, são presenças humanas reais, que têm uma liberdade interior, que têm, vamos dizer, uma responsabilidade moral, que têm uma capacidade criativa e que têm, sobretudo, uma comunidade de experiência comigo. Senão seria tudo impossível. Isso quer dizer que a ideia de você chegar a controlar perfeitamente os conhecimentos por um meio inumano, por exemplo, matematizar tudo, isso é totalmente utópico. Isso não vai acontecer nunca. E se acontecer, vai ficar mais confuso do que já está. Ou seja, uma das conclusões que nós temos é: não existe nada que possa nos preservar da responsabilidade moral no conhecimento humano. Nada. Não tem saída. Né? Então, muito bem, eu vou continuar com isso na próxima aula, por eu ter que parar aqui, e eu não vou responder perguntas hoje, porque está aqui o Eduardo Bolsonaro e nós queremos fazer um vídeo. Mas, então, as perguntas. Ah, é? É, o negócio é ao vivo? Ao vivo e a cores? Hã? Ah, não é vídeo, não é assim, é transmissão ao vivo. Tá muito bem. Então, agradeço a atenção, até a semana que vem. E aguardo o meu curso Esoterismo na História e na Vida Presente. Tá bom? Esse curso tem muito a ver com toda a filosofia política, prestem atenção. Não é só sem assim, curiosidade, não. Curiosidades esotéricas. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado. Thank you.